cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, no FM da Boa Nova. E, como gostamos de fazer, regressamos hoje, uma vez mais, ao nosso fado. Num disco que já foi editado no final do mês de março e que já foi mostrado ao vivo e que nos permite hoje, por via da disponibilidade da Cláudia Picado, falar sobre ele, Reflexo. Um disco que, podemos dizer, sucede a um outro. Já lá vão 15 anos, mas, enfim, esse é também, com certeza, um dos temas que permitirá falar com a protagonista, a Cláudia, falar o porquê deste tempo de espera. Mas, antes de mais, dar aqui as boas-vindas, ainda que seja via telefone, uma vez estou a falar para o Cadaval, pois bem, boas-vindas aqui a, junto à Serra da Estrela. Olá, bem-vinda, Cláudia. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la. Aliás, é a primeira vez que o fazemos aqui na Rádio Nova, que eu julgo saber, pelo menos no caso fazem, caso toca, um programa que já vem com 13 anos. E a verdade é que o seu disco anterior, de algum modo, é anterior mesmo ao início desta rubrica aqui na Boa Nova. Portanto, já lá vão 15 anos. E esse é o mote por onde começamos. Porquê este tempo de espera, sabendo que continua na música ao longo deste tempo todo? É verdade, esse meu primeiro disco, portanto, é sempre aquele disco inicial, quando do início da minha carreira, com as referências de vários fadistas, Amália Rodrigues também, e alguns temas escritos para mim, no qual inseria fatos tradicionais. Pronto, é aquele o chamado disco de estreia, não é? Ainda menina. E com um primeiro registro. No entanto, fui sempre percorrendo este caminho, mais até lá fora do que propriamente cá em Portugal, e certamente que queria um disco, e quando fosse gravar teria que ser precisamente o meu reflexo. Esse meu reflexo durou algum tempo a construir, portanto, mais ou menos uns 4 anos, quando iniciei este desafio, e precisamente fui colocando desafios a todos os poetas e compositores que estão no disco, pois foram amigos que eu fui ganhando ao longo do tempo e ao longo destes meus 15 anos, e foram realmente nomes e pessoas que pelo seu profissionalismo e principalmente pela sua amizade, eu fazia questão que estivessem no disco. Portanto, foi uma espera um pouco longa, mas propositada, pois teria que ter a certeza que tudo estava exatamente como eu queria, de quem queria, da forma como queria, e foi isso mesmo que aconteceu. Quando consegui reunir todos os temas e produtores que eu queria neste disco, pois nasceu então este meu reflexo, sem ter alguma pressa de mostrar ao mundo aquilo que eu sou, porque realmente todos já foram conhecendo um pouco de mim ao longo destes anos, mas foi precisamente agora o tempo certo para registar fonograficamente este meu percurso e estas minhas escolhas. Vesti a blusa nova, estriei o meu cheiro para contigo ir ao baile e dançar juntinho a ti. E até para tu me achares mais aerosa e vistosa, pus no cabelo uma rosa e chinelinha no pé. Mas mal entraste, bem vi que falaste com a Rosa Maria, a tal que tu namoraste na Rua da Moraria. Para não te dar o prazer de mostrar todo o meu azedume, tirei o chile e calei-me, afastei-me sem um queixume. Fingi não ver e fui dançar com o rapaz que me andava a fazer o namoro a valer para comigo casar. Julgavas ter com quem brincar, mas vê bem como tu te iludiste quando no baile me viste nos braços do outro a bailar. Saí depois do baile, era já madrugada, mas desta vez abraçada já outra e não a ti. E vi que tu e a Rosa Maria sorriram quando na rua assistiram ao abraço que eu lhe dei. Como é costume, bem viu a azedume do vosso embaraço, que estorturava o ciúme de eu ir com outro pelo braço. E vi depois zangarem-se os dois porque tu lhe disseste que estavas desiludido, arrependido do que fizeste. Fingi não ver e fui dançar com o rapaz que me andava a fazer o namoro a valer para comigo casar. Julgavas ter com quem brincar, mas vê bem como tu te iludiste quando no baile me viste nos braços do outro a bailar. Julgavas ter com quem brincar, mas vê bem como tu te iludiste quando no baile me viste nos braços do outro a bailar. De um percurso que há pouco falou, e até falou desassombradamente, que andou mais lá por fora, provavelmente por Portugal, e quando diz lá por fora, não é provavelmente na Europa, não é? Andou, enfim, conheceu a Ásia, portanto, por via do Japão, Israel, andou nos Estados Unidos, nas Filipinas, enfim, então aí sim também aqui na lusofonia, melhor, na latinofonia, com base em países como a Itália, mas também foi à procura de países escandinavos, etc. Esses convites, na sua opinião, deveu-se a que, apesar de não haver discos, entre aspas, o conjunto de discos com que fosse mostrando aqui o seu trabalho, o seu nome ia sendo divulgado pelos seus pares e também por aqueles que iam acompanhando o fado português? Sim, exatamente. E também, principalmente, com muita ajuda das redes sociais, porque hoje em dia podem ir acompanhando todo o nosso trabalho e também todos os registros que queremos mostrar e promover a todos. E penso que foi dessa forma. Uhum. Foi através de vários convites que tive em vários festivais. Por exemplo, posso falar um pouco sobre o Japão, que já lá vão uns anos. Uma empresa japonesa queria promover este festival. Foi a 5 países, o festival compunha 5 países convidados, e cada país teria que levar uma cantora representante do seu país. Neste caso, em Portugal, teria que ser uma fadista. E então eles vieram cá e levaram, se calhar, uns 100 discos de fado. Foi uma história assim. Alguém deu, eles compraram um disco meu, esse meu primeiro disco, e depois foram acompanhando as minhas coisas, e eu fui recebendo alguns e-mails aos quais, sinceramente, nunca fui ligando nenhuma, porque, portanto, estava no meio de 100 fadistas que eles queriam escolher. Pronto, fui recebendo informação, mas nunca me dediquei muito a esse festival, por assim dizer, e ao espetáculo que eles queriam promover. Depois, mais ou menos passado um ano, eu fui recebendo mails em que fui passando às fases seguintes da agência, e foi quando recebi que estava nas últimas 3 escolhidas, e então aí comecei a fazer perguntas. E foi então que recebi a notícia que, portanto, queriam que fosse eu a representar Portugal e a cantar juntamente com os outros países, e tive um mês no Japão com 22 espetáculos, com salas entre lotações entre 5 mil a 6 mil pessoas. A última foi no Shinjuku Bunka Center, que é a maior sala de Tóquio. Portanto, e podem escutar no YouTube, e está disponível em vários sites também. Sim, está o link na nossa página também, muito bem. E efetivamente, é esse condão que hoje as redes sociais também permitem, não é? Essa divulgação. É verdade. Significa isso que este tempo de 15 anos sem discos não sentiu essa necessidade? Eu que lhe pergunto, não houve quem a abordasse ao longo desses concertos na espera de levar consigo aquilo que era, ao fim, aquilo que seria a Cláudia Picado em 2010, em 2012, em 2015? Pois, sinceramente, eu sentia realmente essa necessidade, mas para fazer alguma coisa tinha que ser exatamente como queria. E que fosse a reunião de todos os que eu queria e que escrevessem e compusessem para mim. Uhum. Portanto, eu nunca queria fazer nada, não digo à pressa, mas só para ter um registro e que não fosse realmente o meu reflexo. Uhum. Portanto, pronto, chegou agora a hora certa, não é? Disse fui mandando sempre registros meus noutros países, para as Filipinas, para Israel. Por exemplo, em Israel está a decorrer neste momento um projeto de um novo disco meu, portanto, que irá sair em breve. Não posso precisar porque é Israel que estão a produzir o disco. Eu fui convidada para gravar este disco lá em Israel. O projeto é composto por 8 pessoas, portanto somos 8 músicos. Eu em agosto do ano passado fui em tempo recorde, durante 3 semanas, gravar um disco com fado, claro, mas com novos arranjos, com esta fusão da música portuguesa com a música árabe. Portanto, são novos instrumentos que se juntam em palco. E também tem uma cantora convidada, que é a Sana Moça, uma cantora palestiniana, que vai cantar comigo, e também estão preparadas várias surpresas. Eu posso dizer que eu não consegui cantar em árabe, mas consegui ensinar-lhe um bocadinho de um fado, e isso também ficou registado no disco. E o propósito são os espetáculos e as surpresas que vão acontecer. Foi muito engraçado, porque o objetivo seria aquilo que acontecesse durante os ensaios era aquilo que era gravado, portanto, uhum. às vezes as coisas... Foi um processo completamente diferente do meu disco. Este é um disco pensado no momento e com a ideia de todos. E eu posso dizer, por exemplo, eu tinha conhecimento de uma música Aaron que ia ser gravada e fiz-lhes uma surpresa. Quando cheguei lá, disse, vamos gravar esta música, mas não é a Sana que eu tenho de cantar. Quem vai cantar sou eu e a letra é minha. É o melhor, a letra é em português. Eles ficaram super admirados, só não sabiam que a letra era do Mário Rainho. Uhum. Foi um desafio, como uma vez, assim como no meu disco. Exato. Eu pedi ao Mário para escrever essa letra em português para a música deles, portanto. Estão várias surpresas previstas para este novo projeto e, entretanto, daqui a uns tempos já há de dar que falar. Para já, fiz uma pausa em todos os projetos internacionais, por assim dizer, para me concentrar apenas no meu refúgio. Se pensas que algum dia me tiveste, criaste certamente uma ilusão. Foram tais as cenas que fizeste, mente assim ao coração. Se pensas que ganhaste, não entendes. Quem perde um grande amor não é feliz. Se sentes que te quero, só me ofendes. Ninguém te vai querer como eu te quis. Se pensas que te espero, perdes tempo. O tempo que não tens para aprender. Ter um coração fora do tempo é não saber ter tempo para viver. É não saber ter tempo para viver. É não saber ter tempo para viver. Se pensas que me trazes na memória, não sabes como dói uma ilusão. Quem confunde saudade com maior para viver do que saber que o teu bate por mim. Por muito que te custe compreender, o meu amor por ti chegou ao fim. Se pensas que te espero, perdes tempo. O tempo que não tens para aprender. Para viver, é não saber ter tempo para viver, é não saber ter tempo para perdes tempo, o tempo que não tens para aprender. Que ter um coração fora do tempo é não saber ter tempo para viver. É não saber ter tempo para viver. É não saber ter tempo para viver. Que excelentes novidades nos traz aqui. Para já esteve aqui neste momento, não só aos nossos ouvintes, mas também a mim, enfim, a alimentar-nos o apetite. Sabem que naturalmente agora não poderá deixar de conduzir esse disco, de ter aqui em destaque na Boa Nova, naturalmente. Claro, claro. Fizemos muito gosto. Com certeza o destaque também cá em Portugal. Muito bem, teremos, deixou-nos aqui imensas pistas para muita conversa. Desde logo, fez-nos lembrar e vamos conjetrar consigo. Enfim, já aqui passou por nós, por exemplo, também, com uma voz de fato também, o Stockholm-Lisboa Project, pronto. E com música escandinava. E agora estamos aqui a falar da música árabe, que há também ligações ao fado. Enfim, isso leva-nos também aqui a supor o seguinte. O facto, para já, Cláudio Picado, ao longo destes anos, andou a ganhar mundo. Portanto, andou a conhecer o mundo. Hoje em dia, cada vez há menos espartilhos nos tipos musicais. E que o próprio fado também tenha muito a ganhar com isso. E, se calhar, daí a razão de hoje sermos património imaterial da humanidade. Sim, eu costumo dizer, neste meu disco, conduzindo realmente a minha imagem e aquilo que eu sou enquanto fadista, eu procurei fazer uma escolha e uma seleção onde tudo aquilo que eu queria mostrar e tudo aquilo que o fado hoje em dia, a meu ver, ou uma fadista atual hoje em dia deve fazer, é aquilo que está no meu disco. E o que é isso? Eu contenho alguns fados tradicionais, que são os mais puros dos fados, são aquelas músicas que têm mais de 100 anos e que têm realmente sempre, a meu ver, claro, de estarem inseridos num disco fado. Ou seja, existem centenas de fados tradicionais. Eu fiz uma seleção de alguns que eu gostava, claro, que já não eram gravados há algum tempo, e fui lançando desafios a vários poetas para escreverem letras às quais depois eu inseri nestas músicas. É esse o conceito de fado tradicional. Eu posso cantar uma letra, outra pessoa pode cantar outra letra e a música é sempre a mesma. Pronto. E existem 4 fados tradicionais no meu disco. Todos os outros são composições novas, as quais refletem um pouco quem é Cláudia Picado. Ou seja, eu pedi ao Jorge Fernandes para fazer uma letra para uma música que é o Fragilidade, neste caso, que é do Guilherme Banza, que já estava feita e que ele fez de forma sublime. Tenho outras composições do Tiago Torres da Silva, do José Brito, ou seja, essas próprias músicas hoje em dia podem dizer, ah, mas não é fado, mas daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos, sim, claro, estes meus fados, que hoje não são fados, se calhar daqui a 100 anos vão ser um Maria Lisboa, um Namorico da Rita, uma Casa Portuguesa, porque são fados musicados. Ou seja, a Amália celebrizou fados tradicionais, como é o caso de Estranha Forma de Vida, ou, como muita gente conhece, Foi Por Vontade de Deus, que é o primeiro verso deste fado. É um fado tradicional, a bonita música do fado bailado. No entanto, também celebrizou o fado português, de bonita Alan Woman, que fez músicas incríveis. O não é um fado tradicional, portanto é um fado musicado, a Canção do Mar, a Maria Lisboa, o Namorico da Rita, Júlia Florista e por aí afora. Ou seja, hoje em dia são fados clássicos que toda a gente conhece e que toda a gente canta, e que há muita gente que diz, ah, hoje em dia tem a mania de fazer coisas novas e de modernizar aquilo que é o fado. Pois eu normalmente respondo, daqui a 100 anos isto vai ser a tradição. Mas como é que coisas novas podem ser tradição? E eu digo assim, porquê? Muito fácil, porque antigamente cada uma das fadistas, Amália Rodrigues, Fernanda Maria, Maria Teresa de Noronha, tinham fados criados para elas próprias, são criações que elas escolhiam, às quais os compositores e poetas faziam para elas, e assim mesmo elas se distinguiam umas das outras. Quem diz fadistas homens masculinos também. Ou seja, hoje em dia, se toda a gente cantar os mesmos fados tradicionais e não arrojarem em fazer algo diferente que as identifique, pois qualquer dia somos todos iguais uns aos outros. E antigamente a tradição permitia. Cada fadista tinha um repertório seu, um repertório próprio. Ou seja, na minha opinião, infelizmente, eu não posso chegar a uma casa de fados e pedir os meus fados, porque hoje canto com alguns músicos, amanhã posso cantar com outros, etc, etc, mas nos meus espetáculos eu procuro fazer isso mesmo, cantar aquilo que é meu e exigir de mim cada vez mais o poder cantar o meu próprio repertório. Muito bem. Já resumi um bocadinho da minha opinião. E está bem visto. É assim, eu costumo aqui falar muito dos velhos do Restelo, não é? E é um bocado isso. Às vezes custa a inovar porque ainda há muito quem puxa para trás. Mas, enfim, deixou-nos aqui bem expressa a sua opinião de como entende que é o seu caminho. Ora bem, e esse seu caminho é aqui traduzido também, já falou nele, no Guilherme Banza, que tem aqui a direção e a produção musical. Em que momento é que ele entrou para o processo da criação deste reflexo? Ou seja, ele, a escolha dos temas também tem o seu dedo ou de algum modo entrou já numa fase subsequente? o Guilherme Banza está desde o início comigo. Aliás, a escolha para mim do produtor musical é sem dúvida alguma o papel mais importante num disco. Isto porquê? Porque tem que ser alguém que nós conheçamos bem e que principalmente exista uma cumplicidade musical. Ou seja, eu ainda assim, este o meu disco e a produção do disco demorou também mais um bocadinho, porque foi sempre a par do timing certo de fazer as coisas, conforme eu e o Guilherme íamos conseguindo articular todos os temas e também as gravações em estúdio para que tudo corresse bem. No entanto, ele é um músico que, além de meu amigo, tal como eu disse, a complicidade musical na música é enorme, e daí também a ter dois temas dele, e tudo começou por aí. Ou seja, eu disse logo que era um caminho, e as escolhas todas que eu fosse fazer, as letras, quais os fatos que eu melhor interpretava, a minha forma de cantar e de gravar em estúdio, tudo isso nós temos que ter alguém que nos conduza e que consiga principalmente descobrir, ou melhor, salientar o melhor de nós. Pronto. E dessa forma foi o Guilherme esta minha decisão, que além de ser guitarra portuguesa, foi realmente um papel preponderante e muito importante neste disco, porque fez precisamente a produção de todos os arranjos e também me acompanhou nas próprias gravações e na forma de eu cantar e interpretar cada tema. Eu posso dizer que, se calhar, cada tema teve, com certeza, 4 ou 5 versões diferentes. E dessas versões diferentes nós depois escolhíamos a que gostávamos mais. Ou então não, porque também temos outros temas que a primeira foi gravado e quando já fomos gravar a segunda já não valia a pena, porque a primeira já estava boa e não valia a pena estragar o que já estava bem feito. Portanto, isso foram tudo decisões, e foi tudo um caminho que eu fiz sempre a par e em conjunto com ele. As horas de estúdio foram muito superiores às minhas, porque ele teve que fazer toda a produção de arranjos. O tema, o single Fragilidade, foi para o Algarve, porque o acordeonista que gravou, que é o João Frade, estava no Algarve, e precisamente para gravar o disco teria que ser num estúdio no Algarve. Portanto, todo este percurso foi o Guilherme Banza que o fez, e que eu não poderia estar mais feliz com o resultado. Trazes mais amor à minha vida, trazes outro rumo ao meu caminho. Quando vai, fico vencido, mais perdido, e tu sozinho. Trazes mais calor aos meus abraços, tão despidos de ti e do que somos. Não perdem o espaço se nos teus braços sou o que já fomos. Trazes tanta luz e tanto pranto que me disperso a procurar em ti aquele olhar de sonho, de espanto, que no entanto eu nunca esqueci. e menos triste. Não há cansaço e a noite adormecer. Segredas-me que ainda não partiste. Trazes mais amor à minha vida e o desejo de um beijo que restou quando numa breve despedida o meu corpo viveu porque te amou. Associa-se não só aqui na produção, mas também na criação, e eis que surgem aqui nomes ligados aos convites que fez para os temas. O António Rocha, o Fernando Silva, há pouco já referiu o próprio Jorge Fernando, o Dr. Laranjeira, o Henri Rocha, Rogério Ferreira, o Tiago Torres da Silva, o Mário Rinho. Ora bem, mas há aqui um que é o Tozé Brito, que nos permite, enfim, destacar, porque não só criou o tema, como de repente surge aqui como um dueto. Ora, de onde surgiu a ideia de dueto, neste Café dos Teus Olhos, enfim, um magnífico tema deste seu reflexo? Surgiu precisamente do próprio Tozé Brito. O Tozé Brito é alguém muito especial, como eu costumo chamar, o meu mentor, alguém que assina, como a Sony lhe chamou, a produção executiva, ou seja, alguém que sempre teve comigo em todas as decisões e que sempre me deu muita força para ir percorrendo todo este caminho. Alguém que me ajudou na própria definição também do conceito do disco, em todas as letras, como é que poderia estar melhor ou não. Isto porquê? Porque o meu disco tem um conceito. Quem ouvir o disco todo vai entender. Eu fui lançando desafios aos poetas para escreverem exatamente sobre aquilo que eu queria. Existem temas que revelam os sentimentos melhores e mais positivos e tudo o que possa haver de melhor no amor. No entanto, existem outros que revelam o pior que pode haver. Ódio, traição, frustração, raiva. Enfim, as várias componentes da vida, não é? Exato. Existem outros, como por exemplo a letra do Mário Rainho, que foi um desafio especial, porque eu queria gravar um fado triplicado e já não é feita uma letra assim há dezenas de anos, como ele próprio diz. E isto porquê? Porque indo precisamente à mais pura das letras para um fado tradicional triplicado, tem que rimar a três. Portanto, não pode ser uma letra só a rimar a dois, porque senão já não é triplicado. E teria que ser alguém como o Mário Rainho, que fez uma letra espetacular, que nos fala sobre o amor nos dias de hoje. O nome do tema é Coração Mais Devagar, ou seja, nós hoje em dia, com o stress da vida e andamos sempre a correr, nunca paramos para desfrutar as coisas mais simples da vida, e principalmente no amor. Portanto, mais uma vez foi um reflexo de amor que eu encontrei neste tema. deixa a emoção, a paixão, a imensidão, essas coisas do amor. Coração, deixa a emoção, a paixão, a imensidão, dessas coisas do amor. Tudo tem tempo, compasso, vai o passo, não és daço, vai devagar, por favor. Tudo tem tempo, compasso, vai a passo, não és daço, vai devagar, por favor. Não me deixes cabo do peito nesse teu jeito imperfeito de correr acelerado. Não me deixes cabo do peito nesse teu jeito imperfeito de correr acelerado. Quero ir devagarinho com carinho pelo caminho onde tenho meu fado. Quero ir devagarinho com carinho pelo caminho onde tenho meu fado. Terei que ser saudade, na minha idade ela há de ser aquilo que Deus queira. Se terei que ser saudade, na minha idade ela há de ser aquilo que Deus queira. Passo até mandá-la embora na hora em que ela implora para ficar à minha beira. Passo até mandá-la embora na hora em que ela implora para ficar à minha beira. Não me impeça essa pressa que tropeça quando o amor quero cantar. Por isso que não me impeça essa pressa que tropeça quando o amor quero cantar. E a minha voz se apouca, quase rouca, quase louca, coração mais devagar. E a minha voz se apouca, quase rouca, quase louca, coração mais devagar. Existe também uma letra do António Rocha que é Remar contra a Maré. Hoje em dia andamos embrenhados no amor, mas às vezes remamos um pouco contra a maré e teimamos para que as coisas não sejam realidade, mas infelizmente são. Ou seja, cada letra é uma história de amor e um reflexo de amor, que por mais negativa que seja a própria letra, que existem algumas, o amor existe ou já existiu, já aconteceu. Portanto, eu tentei cantar e interpretar com alguma misto de raiva e doçura nestes casos, porque o amor foi verdadeiro, senão não se transformava em ódio nem nesses sentimentos todos negativos. Portanto, existem várias surpresas ao longo do disco. Este Café dos Teus Olhos, que estava há pouco a falar, foi precisamente uma letra que o Tosé fez para mim, uma letra e música, porque a composição é feita por ele, num voo, isto foi uma história, numa viagem do Brasil para Portugal, pronto. Ele lembrou-se de fazer este tema e foi compôs o tema no avião. Quando chegou, mandou-me o tema a falar sobre realmente, ele compara o amor tão necessário como beber um café. Toda a gente bebe um café por dia, normalmente, e hoje em dia temos que viver o amor diariamente e só assim é que a vida faz sentido. Portanto, foi uma abordagem completamente diferente do que um registro de Tosé Brito, diferente, porque foi propositadamente feito para mim, com uma espécie de marcha, com um refrão orelhudo, de forma a toda a gente poder cantá-lo comigo. Portanto, quando fomos gravar em estúdio, ele fez-me essa surpresa e disse, então eu vou gravar contigo. E pronto, eu fiquei assim, fiquei sem palavras, porque realmente era um privilégio e um reconhecimento enorme ter o Tosé Brito a cantar comigo. O voo saiu agora. Seis horas que voamos, mas eu vou para ti, desde que nos separamos. Vou a caminho de ti. Estou mais perto do céu quando olho para a terra. As nuvens são o teu véu, sai o café dos teus olhos. Já não consigo acordar, quero encontrar os teus braços. Quando por fim aterrar, sai o café dos teus olhos. Já não consigo acordar, quero encontrar os teus braços. Quando por fim aterrar, as luzes vão apagadas para apagar meu cansaço. Mas no silêncio do voo consigo ouvir os teus passos. Vou a caminho de ti. Estou mais perto de mim. Eu só sei voar contigo. Será para sempre assim. Sem o café dos teus olhos, já não consigo acordar. Quero encontrar os teus braços quando por fim aterrar. Sem o café dos teus olhos, já não consigo acordar. Quero encontrar os teus braços quando por fim aterrar. Os teus braços quando por fim aterrar, quando por fim aterrar, quando por fim aterrar. Deixe-me agora brincar um bocado com as palavras, também aproveitando aqui o que disse daquela questão do café por dia. Mas há várias maneiras de beber o café. Aliás, até vários tipos de café. Mas desde logo pode ser bebido num copo de plástico, como, ou de papel, como hoje em dia, ou então na normal xícara de louça. De louça. E isso traz-me à coleção aquilo que há pouco disse. Quando este disco tem um conceito, para quem ouvir o disco todo? Ora, eu vou lançar a pergunta quase como uma provocação. Este disco não é mesmo para ouvir todo? Não é mesmo para ouvir com a tal xícara, mas de louça, em vez de estar a ser no efêmero copo de papel? O disco é para ouvir conforme seja o desejo de todos. Eu sei que muitos não têm acesso ao disco todo e que podem só ouvir os singles que estão a ser lançados pelas rádios. No entanto, como costumamos dizer, se ouvirem todos os temas todos juntos, isso tem um significado. Portanto, cada tema tem um sentido. No entanto, inserido neste conjunto, conseguem realmente aperceber-se do conceito geral do disco e qual foi o meu objetivo, claro. Pois bem, fica aqui o registro. Este disco é mesmo para aqueles apreciadores do café. Portanto, para ouvir de fio para fio. Meu amor, vai devagar, que a pressa é má conselheira. Há sempre para amar, se a paixão é verdadeira. Meu amor, não tenhas pressa, deixa-me estar sossegada. Cautela não te aconteça, creres tudo e ficares sem nada. quem tudo quer, tudo perde. Por isso vê se me entende. Tu ainda estás muito verde para teres tudo o que pretendo. Não vale a pena correr, meu amor, vai vagar. Ainda acabas por perder o que desejas ganhar. Pai amor, passo a ficar à janela e tu de plantão na rua. Não te apresses, amor meu, nem um minuto sequer. O que tiver de ser teu há de ser quando eu quiser. O que tiver de ser teu há de ser. Agradecer naturalmente, Cláudia, a disponibilidade que teve aqui para a Cuba Nova para falarmos deste seu reflexo. Daqui se percebe de tudo aquilo que nos disse que este disco é mesmo o seu reflexo. E agora já sabe que ficámos atentos para tal aquele disco que vai sair em Israel, que não queremos deixá-lo passar à margem aqui na Boa Nova. Exato, obrigada pelo convite. Ainda há de demorar com certeza algum tempo. Eu é que gosto sempre de. Muito bem. Contando também um bocadinho do que se passa lá fora. Acabei por fazer uma paragem, como disse, em todos os meus projetos para me dedicar completamente a este meu reflexo e a este meu reflexo também que eu quero levar pelo mundo, não só por Portugal, mas principalmente pelo mundo e todos os sítios onde possa mostrar realmente aquilo que se faz e que tão bem representa o nosso país, não é? E mostrar ao mundo o nosso património material da humanidade. Muito obrigado pela disponibilidade e até uma próxima, então, em breve. Obrigada a todos. Um beijinho. Rumar contra a maré não vale a pena. Pedir-te o que não sentes errado. Lutar para quê? A vida é tão pequena e cada um de nós tem o seu fado. Eu já vivi bem mais que tu viveste e amei quantos amores o amor me deu. Até aquele dia em que apareceste, o meu espelho não me reconheceu. Quase morri de espanto ao constatar que estando frente a mim não me encontrei. Eu que tenho vivido para amar, cheguei à conclusão que nunca amei. Agora que o outono é já visível, é que a vida me prega esta partida de me perder de amor pelo impossível. Como impossível é sem ti a vida. Vida me prega esta partida de me perder de amor pelo impossível. Como impossível é sem ti a vida.